de amor, me apaixonei de vez. Te amei demais e me joguei aos teus pés. Eu sei que tanto fiz pra te fazer feliz, mas teu amor não foi e nem será completamente meu. Jamais foi meu, você gostou de mim. Agarradinho, beijo, tchim.